cachaça daquela malvada pra fazer com que eu esqueço aquela ingrata que diz que fez amor gostoso com ele. E agora só pensa nele. Agora eu tomo uma, tomo duas, tomo três. Mas se ela me quiser, eu pego outra vez. Mas só que agora eu vou morar num cabaré cercado de cachaça, rodeado de mulher. Arrochando, bebendo e arrochando.